André Cedês, a potência dos paredões. Ô, paiinho, mande o bebê parar. Bagaça ela, bebê. Se o papai mandou, eu vou bagaçar com carinho de verdade, me aguarde, vem. Eu vou fazer você gemer. Vou fazer você gemer. Eu vou fazer você gemer, bebê. Vou fazer você gemer. Eu vou fazer bem gostosinho, o meu nome é Liel Rios. Vou fazer você gemer. Vou fazer você gemer. Eu vou fazer você gemer. Vou fazer você gemer. Eu vou fazer você gemer, vem. Vou fazer você gemer. O quê? Ai, o que é, rapaz? Ai, ai de quê? Ai, tá doendo, né? Ai, você ainda não viu nada? Ai, é o gritinho que ela dá quando o bebê te satisfaz. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim, ó. Olha que viagem, ó. Vai devagar, Biel. Vai devagar, bebê. Vai devagar, amor. Eu digo não. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Vou bagaçar, pega ela, vai, eu tô bagaça, bagaça, vai, bagaça. Eu vou bagaçar, eu vou bagaçar, vou bagaçar. Eu vou bagaçar, eu vou bagaçar. Fique tranquilo, eu vou fazer você gemer. Eu vou bagaçar, eu vou fazer você gemer. Vou fazer você gemer. Eu vou fazer você gemer. Vou fazer bem gostosinho, tudo do seu jeitinho, tá ligado? O que você quiser vai ter. Tudo que você quiser. Vou fazer você gemer. Mas eu vou fazer você gemer. Vou fazer você gemer. Ai, o quê? Ai, ai de quê, Vê? Ai, devagarzinho? Ai, eu vou devagarzinho então, te prometo, tá? Ai, é o gritinho que ela dá quando o bebê te satisfaz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tudo que você quiser, vai ser tudo do seu jeitinho, tá, minha princesa? Ô, mozão! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é o gritinho que ela dá quando o Biel te satisfaz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, tu gosta de bagaçar, rapaz. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. O que é isso? Eu vou bagaçar você, mano. Hoje eu tô na onda, hoje eu tô pra jogo, hein. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou bagaçar. Você vai gostar, rapaz. Me leve. Bahia Shows.